Fecheiro 118, capítulo 82. Um céu escuro. Roger abriu caminho pela vegetação cerrada de árvores de âmbar e carvalhos dos pântanos a transpirar. Estava perto da água. Ainda não conseguia ouvi-la, mas já sentia o cheiro adocicado da resina de uma planta que crescia à beira da água. Não sabia o nome nem mesmo de que planta se tratava, mas reconheceu-lhe o cheiro. A alça de Bornal ficou agarrada a um galho e ele puxou-a, libertando um alvoroço de folhas amarelas, como uma pequena revoada de borboletas. Gostaria de alcançar a margem do rio, e não só pela água, apesar de precisar dela. As noites estavam a ficar cada vez mais frias, mas os dias ainda eram quentes, e eles esvaziaram o cantil antes do meio-dia. No entanto, mais urgente ainda do que a água, ele precisava de ar livre. Ali, nas terras baixas, os bosques de cornizos e loureiros eram tão densos que ele mal conseguia ver o céu, e onde o sol conseguia atravessar o mato cerrado, crescia até aos joelhos e as folhas dos azevinhos espinhosos espetavam-no à sua passagem. Ele levara Clarence, a mula, por ser um animal mais adequado do que os cavalos para a difícil travessia do território selvagem. Mas alguns sítios eram demasiado acidentados até para uma mula. Ele deixara Clarence amarrada numa área mais alta, com o seu rolo de cobertores e os seus alforjes, enquanto abria caminho pelo mato, até atingir o próximo ponto de leitura para o levantamento topográfico. Um pato carolino saltou de um arbusto aos seus pés e quase lhe fez parar o coração com o esvoaçar. Ficou imóvel, paralisado, o coração a martelar-lhe nos ouvidos, e um bando de pequenos e alegres periquitos surgiu a chilrear por entre as árvores. Fizeram um volteio rápido para baixo para o inspecionar, amistosos e curiosos. Então, algo invisível alarmou-os e eles subiram numa revoada de alvoroço e alarido, partindo como flechas através das árvores. Estava calor. Tirou o casaco e amarrou as mangas à volta da cintura. Depois enxugou o rosto com a manga da camisa e continuou a avançar atabalhoadamente com o peso do astrolábio a balançar de uma tira de couro ao seu pescoço. Do topo da montanha, ele podia olhar para baixo, para os pequenos vales envoltos em névoa e para as colinas cobertas de florestas, e sentir um certo prazer e admiração com a ideia de ser o dono daquele lugar. Aqui embaixo, tendo de enfrentar trepadeiras selvagens, plantas espinhosas e matas de bambu mais altas do que ele, a ideia de propriedade era ridícula. Como é que algo como isto, este maldito pântano primitivo, poderia ser alguma vez propriedade de alguém? Pondo a questão da propriedade de lado, ele queria terminar esta selva e voltar para o terreno alto. Mesmo diminuído pelas árvores gigantescas da floresta virgem, um homem podia respirar no espaço sob as copas. Os galhos de árvores, gigantes como tulipeiros e castanheiros, estendiam-se numa ampla copa no alto, lançando sombra no terreno por baixo, de modo que apenas pequeninas plantas cresciam ali, tapetes de delicadas flores silvestres, orquídeas, sapatinhos de dama, lírios do bosque, e as folhas mortas das árvores precipitavam-se em tal profusão que os seus pés se afundavam vários centímetros no tapete macio. Era incompreensível que tal lugar pudesse alguma vez modificar-se. E, no entanto, isso aconteceu. Aconteceria. Ele sabia disso muito bem. Sabia, mais do que saber, ele vira isso, caramba. Ele conduzira um carro por uma estrada asfaltada, através do coração de um lugar que um dia fora igual a este. Ele sabia que podia mudar. E, no entanto, conforme procurava avançar pela vegetação de sumagres e mirtilos vermelhos, sabia que este lugar o poderia engolir sem um segundo de hesitação. No entanto, havia alguma coisa a respeito da absolutamente terrível escala de dimensões das terras selvagens que o acalmava. Entre as árvores gigantescas e a abundante fauna selvagem, ele encontrava alguma paz. Paz das palavras aprisionadas na sua cabeça. Paz da preocupação não declarada nos olhos de Brianna, do julgamento nos olhos de Jamie. Julgamento contido, mas a pairar lá, como a espada de Damocles. Paz dos olhares de pena ou curiosidade, do esforço doloroso, lento e constante de falar. Paz das lembranças de quando ele cantava. Sentia falta de tudo, especialmente de Brianna e Jem. Quase nunca sonhava com coerência. Não era como Bri. O que ela andaria a escrever agora no seu livro? Mas acordara esta manhã com uma impressão vívida de Jem, arrastando-se por cima dele como gostava de fazer, acotovelando e explorando com curiosidade. Depois, suavemente dando palmadinhas no rosto de Roger, explorando-lhe os olhos e as orelhas, o nariz e a boca, como se procurasse as palavras que estavam a faltar. Ele não falara absolutamente nada nos primeiros dias do levantamento topográfico, terrivelmente aliviado por não ter de se esforçar. Agora, no entanto, estava a recomeçar a falar. Detestava o som rouco, indistinto das palavras. Mas não se incomodava muito com isso, uma vez que não havia ali ninguém que o ouvisse. Ouviu o gorgulhar da água por cima das pedras e atravessou uma cortina de galhos pendentes de salgueiros jovens, deparando-se com um ribeiro a seus pés, com o sol a refletir-se na água. Ajoelhou-se, bebeu e atirou água para o rosto. Depois escolheu os pontos ao longo da margem de onde deveria recolher as suas observações. Tirou o livro de contabilidade, a pena e a tinta da bolsa de couro que transportava ao ombro e retirou o astrolábio debaixo da camisa. Tinha uma canção na cabeça outra vez. Elas esgueiravam-se quando ele não estava a prestar atenção. Melodias que lhe cantavam no ouvido interior, como sereias nas rochas, prontas a destruí-lo. Mas não esta. Sorriu para si mesmo, enquanto empurrava ligeiramente a barra do astrolábio e mirou uma árvore na margem oposta. Era uma canção infantil, uma das canções de números que Bri costumava cantar a Jamie. Uma dessas cantigas terríveis, que entrava na cabeça e ali ficava teimosa. Enquanto fazia as suas medições e as registava no livro, cantarolava baixinho, ignorando a distorção dissonante dos sons. As formigas marcham uma a uma. 5.000 acres. O que raio iria ele fazer com isto? O que raio seria suposto ele fazer? Ponto final. Para baixo, dentro do chão, para fugir da chuva. Bum, bum, bum. Descobri rapidamente porque é que o meu nome parece ter significado para Tsatsaui. O nome da aldeia era Kalanuni, Raventown. Nota. Raventown, Vila do Corvo. Fim de nota. Não vi nenhum corvo enquanto entrávamos na aldeia, mas ouvi um a grasnar das árvores. A aldeia localizava-se num local adorável, o vale de um rio estreito ao pé de uma montanha pequenina. A própria aldeia era cercada por uma pequena extensão de lavouras e pomares. Um ribeiro cortava, formando uma cascata e prosseguia pelo vale, desaparecendo no que ao longe parecia ser um enorme bamboal. Os bastões, gigantes e frondosos, a brilhar como ouro em pó ao sol do início da tarde. Fomos recebidos com um entusiasmo cordial pelos habitantes da aldeia, generosamente alimentados e entretidos por um dia e uma noite. Na tarde do segundo dia, fomos convidados a participar do que percebi ser uma súplica a alguma divindade Cherokee, responsável pela caça, para invocar ajuda e proteção para a expedição contra o urso fantasma que teria lugar no dia seguinte. Antes de conhecer Jackson Jolly, não me tinha ocorrido que podia haver tantas variações de talento entre os índios xamãs, como havia entre os clérigos do cristianismo. Nesta altura eu já tinha conhecido vários de ambas as espécies, mas escudada atrás dos mistérios da língua, não tinha percebido anteriormente que uma vocação para xamã não garantia necessariamente a uma pessoa a posse de magnetismo pessoal, poder espiritual ou o dom de pregar. Observando uma lenta vitrificação espalhar-se pelas feições das pessoas amontoadas na casa do pai da mulher de Peter Bewley, compreendi que, qualquer que fosse o seu fascínio pessoal ou ligações com o mundo espiritual, Jackson Jolly infelizmente não possuía este último talento. Eu notara uma certa resignação nos rostos de alguns dos membros da congregação quando o xamã assumiu o seu posto diante da lareira, vestindo um cobertor semelhante a um chail de flanela vermelha e usando uma máscara esculpida com a fisionomia de um pássaro. Quando ele começou a falar, numa voz arrastada e alta, a mulher ao meu lado mexeu-se e mudou o peso de uma perna para a outra, a suspirar. Os suspiros eram contagiosos, mas não tão maus como os bocejos. Em poucos minutos, metade das pessoas à minha volta escancarava a boca, os olhos lacrimejavam como chafarizes, os músculos do meu próprio maxilar doíam, contraídos, e eu vi Jamie piscar os olhos como uma coruja. Jolly, sem dúvida, era um xamã sincero. Também parecia ser bastante maçador. A única pessoa que parecia arrebatada pelos seus apelos era Jamie, que se encontrava empoleirado nos braços de Brianna, com a boca aberta de profunda admiração. A cantoria para a caça do urso foi bastante monótona, com infindáveis repetições de Hé, Haiuiuá, Aniuá, Ahiukiuá, Aniuá, Kaiuiuá, Aniuá. A seguir, variações sobre o mesmo tema, cada verso a terminar com um entusiástico e até bastante surpreendente Yo-ho, como se estivéssemos prestes a içar as velas e a zarpar pelo mar de Espanha com uma garrafa de rum. Mas a congregação demonstrou mais entusiasmo durante esta canção. E eu lá percebi, finalmente, que o problema provavelmente não era o próprio xamã. O urso fantasma assombrava a aldeia há meses. Eles já deviam ter passado por esta cerimónia várias vezes, sem sucesso. Não. Não era porque Jackson Jolly não fosse um bom pregador. O problema era que a sua congregação sofria de falta de fé. Após a conclusão do cântico, Jolly bateu ferozmente na lareira como marcação para alguma coisa que estava a dizer. Em seguida, tirou um bastão de incenso da bolsa, lançou-o ao fogo e começou a circular pelo aposento, abanando fumo sobre a congregação. A multidão abriu caminho, educadamente, à medida que ele caminhava para Jamie. Andou à volta dele e dos gêmeos, a cantar e a perfumá-los, com sopros de fumo aromático. Jemmy achou aquilo extremamente engraçado. A sua mãe também. De pé, a meu lado, abanando-se com um riso reprimido. Jemmy mantinha-se quieto e direito, com uma expressão extremamente digna, enquanto Jolly, que era bastante baixo, saltitava à sua volta como um sapo, erguendo-lhe a cauda do seu casaco para lhe perfumar o rabo. Não ousei olhar para Brianna. Terminada esta fase da cerimónia, Jolly retomou a sua posição junto ao fogo e recomeçou a cantar. A mulher ao meu lado fechou os olhos e fez uma ligeira carranca. As minhas costas começavam a doer-me. Finalmente o xamã encerrou os seus procedimentos com um grito. Depois recolheu-se e removeu a máscara, enxugando o suor da testa pelo honrado trabalho e parecendo satisfeito consigo mesmo. O chefe da aldeia então apresentou-se para falar e as pessoas começaram a mexer-se e a movimentar-se. Eu espreguicei-me o mais discretamente possível, imaginando o que haveria para o jantar. Distraída por estes pensamentos, não notei logo que a movimentação estava a ficar cada vez mais pronunciada. Então, a mulher ao meu lado endireitou-se abruptamente e disse algo em voz alta, num tom de comando. Inclinou a cabeça para o lado, a ouvir com atenção. O chefe parou logo de falar e todos à minha volta começaram a olhar para cima. Os corpos enrijeciam-se e os olhos arregalavam-se. Eu também ouvi, e um estremecimento repentino fez os meus braços arrepiarem-se. O ar estava possuído por uma precipitação de asas. O que é isto? Sussurrou-me Brianna, olhando para cima como toda a gente. A descida do Espírito Santo? Eu não fazia a menor ideia, mas o barulho estava a ficar ensurdecedor, cada vez mais forte. O ar começava a vibrar e o barulho era semelhante ao ronco de um longo e contínuo trovão. Tsisquá! Gritou um homem no meio da multidão e, de repente, todos debandaram para a porta. Apressando-me a sair da casa, pensei, a princípio, que uma tempestade se abatera repentinamente sobre nós. O céu estava escuro, o ar ribombava e uma luz estranha, turva, tremulando sobre tudo. Mas não havia nenhuma umidade no ar e um cheiro peculiar tomou conta das minhas narinas. Não era chuva. Definitivamente não era chuva. Pássaros, meu Deus, são pássaros! Eu mal ouvia Brianna atrás de mim, por entre o coro de estupefação a toda a volta. Todos estavam no meio da rua a olhar para cima. Várias crianças, assustadas com o barulho e com a escuridão, começaram a chorar. Era realmente assustador. Nunca vira nada igual, nem a maioria dos Cherokees, a julgar pela reação deles. Parecia que o chão estremecia. O ar certamente tremia, vibrando com o bater das asas como um tambor a ser tocado por mãos frenéticas. Eu sentia a pulsação das batidas na minha pele e o tecido do meu lenço puxava, querendo elevar-se no vento. A paralisia da multidão não demorou muito. Ouviram-se gritos aqui e ali e repentinamente as pessoas corriam pela rua atirando-se para dentro de casa e rompendo na rua outra vez com arcos. Em poucos segundos, uma chuva de flechas zunia para dentro da nuvem de pássaros e corpos de penas soltaram-se do céu para caírem em montículos flácidos, encharcados de sangue, perfurados por setas. Não eram apenas corpos que caíam do céu. Fezes úmidas atingiram-me no ombro. E eu vi uma chuva de partículas a cair do céu, uma nociva precipitação do estrondoso bando por cima das nossas cabeças, levantando pequenas baforadas de poeira, conforme batiam na terra, minúsculas penas perdidas pelos pássaros na sua trajetória, flutuavam no ar como sementes de dentes de leão, e aqui e ali, penas maiores, arrancadas de caudas e asas, desciam em espiral, como lanças em miniatura flutuando ao vento. Recuei apressadamente, abrigando-me sob os beirais do telhado de uma casa, com Brianna e Jamie. Ficámos a observar do nosso refúgio, assombradas. Enquanto os habitantes da aldeia se acotovelavam na rua, os arqueiros a dispararem o mais longe possível, uma flecha após a outra. Jamie, Peter Billy e Josiah correram em busca das suas armas e estavam no meio da multidão a disparar sem parar, sem sequer se preocuparem em fazer pontaria. Não era necessário. Ninguém poderia errar. As crianças, sujas de excrementos dos pássaros, desviavam-se e corriam pelo meio da multidão, pegando nos pássaros abatidos e empilhando-os nas portas das casas. Deve ter durado uma meia hora. Agachámo-nos sob os beirais, quase surdas com o barulho, hipnotizadas pela corrida incessante lá no alto. Após o susto inicial, Jamie parara de chorar, mas encolhia-se nos braços da mãe, a cabeça enterrada na dobra do seu lenço de cabeça. Era impossível vislumbrar os pássaros individualmente. Naquela violenta cascata, aparecia um rio de penas que enchia o céu de um lado ao outro, acima do trovão das asas. Eu ouvia os gritos dos pássaros, um rumor permanente, como uma tormenta, a atravessar a floresta. Ao fim de bastante tempo, finalmente, o grande bando de aves passou, um ou outro pássaro na sua pelgada, desgarrados da borda irregular do bando à medida que cruzava as montanhas e desaparecia. A aldeia soltou um suspiro em uníssono. Vi pessoas a esfregar as orelhas, tentando livrar-se do ruído e do eco do voo do bando. No meio da multidão, Jackson Jolly ria, exultante, prodigamente empestado de minúsculas penas e de excremento dos pássaros, os olhos brilhantes. Ele abriu os braços e disse alguma coisa, e as pessoas perto dele murmuraram algo em resposta. Fomos abençoados. Traduziu-me a irmã de Tsatsawi, profundamente impressionada. Ela fez um gesto de cabeça a indicar Jamie e os gêmeos. O branco ancião enviou-nos um grande sinal. Eles irão certamente encontrar o malfadado urso. Anuí com a cabeça, ainda a sentir-me ligeiramente atordoada. Ao meu lado, Brianna baixou-se e pegou num pássaro morto, segurando pela flecha fina que o atravessara. Era uma ave gorda e muito bonita, com uma cabeça delicada, azul acinzentada, as penas do peito amarelo claras, a plumagem das asas num tom suave de castanho avermelhado. A cabeça pendia inerte, os olhos encobertos por pálpebras cinzento ou azuladas, frágeis e enrugadas. É, não é? Disse ela suavemente. Acho que deve ser, respondi com a mesma suavidade. Cuidadosamente, estendi um dedo e toquei na plumagem macia. No que dizia respeito a sinais e a presságios, eu não sabia se este era bom ou mau. Eu nunca vira um antes, mas tinha a certeza de que o pássaro que eu tocava era um pombo passageiro. Os caçadores partiram antes do amanhecer no dia seguinte. Brianna separou-se com relutância de Jamie, mas montou na sela com uma leveza que me fez pensar que não iria sentir saudades dele enquanto estivesse a caçar. Quanto ao próprio Jamie, Estava demasiado absorvido em esvaziar os cestos sob a plataforma da cama para notar a partida da mãe. As mulheres passaram o dia inteiro a depenar as aves, assando, defumando e preservando os pombos em cinzas. O ar estava repleto de penugem flutuante e o cheiro de fígados de pombos grelhados era intenso no ar, enquanto toda a aldeia se empanturrava com a iguaria. Ajudei com os pombos, intercalando o trabalho com conversas e trocas lucrativas, só parando de vez em quando para olhar na direção da montanha, para onde os caçadores tinham ido, e fazer uma breve prece silenciosa para o bem-estar deles e de Roger. Eu tinha trazido 25 galões de mel comigo, assim como algumas ervas e sementes europeias importadas de Wilmington. A troca de géneros era rápida. E à noite já tinha trocado os meus estoques por diferentes quantidades de ginseng selvagem, acteia e uma verdadeira raridade, chaga. Esta última, um cogumelo enorme e verrugoso que cresce em vidoeiros antigos, tinha a reputação, ou assim me informaram, de curar cancro, tuberculose e úlceras. Um fármaco útil para qualquer médico ter à mão, pensei. Quanto ao mel, eu tinha-o trocado diretamente por 25 galões de óleo de girassol. Este vinha em volumosas bolsas de couro, que estavam empilhadas sob os beirais dos telhados onde nos tínhamos abrigado, como uma pequena pilha de balas de canhão. Eu parava para olhar para eles com satisfação sempre que saía de casa, visualizando o sabão macio, perfumado, a ser feito com o óleo. Acabar-se-iam as mãos a feder a gordura de porco. E, com sorte, poderia vender a maior parte por um preço suficientemente alto para juntar ao dinheiro para Leary, maldita fosse.